Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. E aí, galera do Defratante, a gente começa mais um episódio das Rapidinhas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um time que a gente acabou criando uma hashtag, ou até mesmo um tema, para falar quando o time acaba desempolgando, ou seja, ele noroestou. Para poder falar sobre um pouco sobre o Northwestern Wildcats. Bassi, o que você analisa da tabela deles, do time de Northwestern? Então, como é uma equipe de uma Power 5, ela obviamente... não obviamente, mas é bem provável e isso acontece, que eles vão receber todos os jogos fora da conferência na própria casa, né? Dois deles são complicadinhos. Um é complicado, que é contra Western Michigan, que é uma das melhores equipes da FC, uma das melhores equipes do Group of Five. Outro é contra Duke, que não está numa fase muito boa, mas ainda é uma equipe de Power 5. E outro é contra Illinois State, que é da FCS, o segundo nível do futebol americano universitário, né? Então, joga mais a próxima partida contra Nebraska. Os quatro primeiros jogos são em casa. Depois disso eles enfrentam Iowa e tem uma bye week antes de enfrentar Michigan State fora de casa. Então a tabela de Northwestern, na verdade, ela é bem ingrata, porque embora eles não peguem Michigan da Conferência East, eles vão pegar Michigan State e Ohio State fora de casa. Além de Indiana, que é uma equipe que, embora não esteja entre as melhores, as mais cotadas para alguma coisa, é uma equipe que pode fazer um barulho na Big Ten nessa temporada. Pode acabar causando alguns hashtag caos, né? Então, eu não duvidaria muito, não, se Northwestern acabasse perdendo um jogo para Indiana, por exemplo, por estar jogando fora de casa. Vou ter uma série longa de jogos ali, se eu não me engano, em novembro. Durante quatro semanas eles têm três jogos fora de casa. Eu não tenho certeza agora, mas acho que é isso. Então é uma equipe que não tem uma tabela fácil, não. Ano passado eles começaram contra uma equipe da Costa Oeste, Stanford. Então tiveram uma certa facilidade já no começo, porque a questão de ciclo biológico e tudo mais facilitou eles. Esse ano eles não vão ter essa mesma facilidade. Então eu acho que é uma equipe que pode acabar caindo do cavalo. João, o que você tem a falar sobre essa Universidade de Chicago? Bom, eu selecionei dois jogadores que serão os destaques de Northwestern nessa temporada. O primeiro no ataque é o running back Justin Jackson, que foi provavelmente o único ponto positivo dos Wildcats ofensivamente, porque ele era o cara que dava ritmo para Northwestern no ataque, porque o quarterback, o Clayton Thorson, ele estava na sua temporada de calouro e ele foi muito ruim, ele não correspondeu às expectativas, que já não eram tão altas. Então, quando o Northwestern vencia, o Justin Jackson conseguia dar um ritmo decente para o ataque. Ele conseguia correr para mais de 100 jardas e na média ele conseguia quase 5 jardas por corrida, o que é uma média boa no college football. Ele não era dominante, mas nessa temporada ele é o que pode movimentar as correntes para os Wildcats. E na defesa eu destaco o linebacker Anthony Walker, que foi o melhor jogador da equipe no último outono e vai continuar jogando como middle linebacker. Ele vai continuar jogando no Mike. Na temporada passada ele foi o líder em tackles for loss da Big Ten com 20.5. Foi o terceiro linebacker nessa estatística em toda a FBS e ele vai continuar sendo o líder da defesa dos Wildcats. E como agora ele é um sophomore, redshirt sophomore, na próxima temporada talvez ele possa até atrair os olhares dos scouts da NFL. Mas o Nick tem um pouco mais a falar sobre isso. Então, o Anthony Walker, ele é um jogador que ele é tão bom nessa defesa do Northwestern A gente fala que a gente podia ter vários outros jogadores usando a camisa número 18, mas na verdade era ele mesmo que continuava correndo de um lado para o outro no campo quando o Northwest estava na defesa. Ele foi um dos 5 jogadores do todo FBS a conseguir pelo menos 20 tackles atrás da linha de scrimmage. Além disso, ele também conseguiu 4 sacks, uma interceptação e 122 tackles. Além dos números, que conta acaba contando muito pro Anthony Walker, é que ele é um jogador que ele tem muita velocidade, ele consegue fazer o box to box, ou seja, ele corre de um lado para o outro do campo com muita facilidade, ele é excelente dando tackle. Dificilmente ele acaba perdendo o tackle. Então, normalmente quando ele vai para fazer o tackle, ele consegue derrubar o jogador com facilidade, não carregam ele vamos dizer assim, não carregam ele durante o tackle. E apesar ele ter algumas diferenças, por exemplo, em relação ao Luis Castillo, que é outro jogador que é famoso de Northwestern, que admitiu o uso de esteroides, a gente sabe que hoje em dia esse tipo de coisa na NCAA tem diminuído, mas o Anthony Walker já tinha jogado muito bem como freshman, e agora, depois da temporada de sophomore, ele só tem a acrescentar mais para o seu estoque da NFL, e já tem gente dizendo que ele pode sair para o Texans ou algum outro time aí no meio de tabela do draft de 2017. E para finalizar, Nathan, quais são os cenários possíveis de Northwestern? Bom, olhando para a tabela de Northwestern, você vê três jogos que se destacam como sendo mais difíceis, que são contra Iowa, Michigan State e Ohio State, todos eles fora de casa. Se Northwestern conseguir vencer um desses e não tropeçar muito, dá para terminar a temporada com 9 vitórias, brigando pelo título da divisão. Esse é o cenário otimista para a equipe. O cenário pessimista é perder todos esses jogos fora de casa, sofrer um upset contra Western Michigan ou Illinois State e acabar fora de um bowl game com 5 vitórias. O cenário realista que eu vou apontar para a equipe de Northwestern é algo em torno de 8 a 9 vitórias. O segundo lugar na divisão Oeste, eu acho que eles não conseguem terminar na frente de Iowa. E só corrigindo o que o Nick falou, que essa universidade de Chicago não fica em Chicago, Northwestern fica em Evanston, que é aproximadamente 20 minutos a oeste de Chicago. E sim, eu sou chato com geografia. E, gente, esse é mais um episódio das Rapidinhas. A gente agradece que vocês tenham acompanhado os episódios e o nosso countdown até o início do College Football. Além disso, acesse nosso Facebook, continuem ajudando a gente na campanha para vocês conseguirem levar a camiseta do time favorito de vocês para casa. E é isso. Até o próximo episódio.